6 anos, uma estrela da pop de 12 anos de Tennessee invadiu o mundo da música, conquistando-nos a todos. Desde então, Hannah Montana deslumbrou-nos com o seu incrível talento, o seu charme contagiante e o seu estilo único. Mas por debaixo deste sensacional talento estava um segredo ainda mais sensacional. Aquele famoso cabelo loiro era, na verdade, uma peruca que escondia uma adolescente normal. Enquanto Hannah esgotava concertos e fazia filmes de sucesso, a jovem por debaixo da peruca andava na escola e tentava adaptar-se como qualquer outra adolescente. Há alguns dias, essa adolescente deixou o mundo boquiaberto ao revelar a verdade por detrás deste fenómeno internacional. Eu sou Robin Roberts e hoje vou estar com a Miley Stewart, a notável jovem que é, ou melhor, era, Hannah Montana, e que pela primeira vez e ao vivo vai falar sobre esta sua viagem. Jovem Hannah, isto é Miley. Vou demorar a habituar-me. Pois, também eu penso que foi há 6 anos e 47 semanas. Então tinhas que idade? Sei lá, 11 ou 12 anos naquela altura? Tinha 12 porque tinha acabado de pôr um aparelho e é por isso que estou a cantar assim, This is a Life. O que gostavas mais enquanto foste a Hannah? Bem, ao princípio quase que me sentia desconfortável sem a peruca e sem a maquilhagem e pensava, talvez ninguém queira saber de mim se eu não tiver este aspecto. Mas fui ganhando autoconfiança porque aprendi que não é a peruca que atrai as pessoas. Elas não sabem que é uma peruca, não é disso que gostam, não tem a ver com o mistério, elas não sabem. Sou eu, apenas com outra cor de cabelo. Isso era aquilo que gostavas. E o que é que não gostavas ao ser a Hannah? Às vezes eu ficava um pouco embaixo quando passava de euforia de ser a Hannah Montana e de ter toda a gente a gritar pelo meu nome e depois bastava tirar a peruca e as pestanas postiças e a maquilhagem e ficava a pensar, aqui está quem realmente sou. Eu não tenho pestanas até aqui. É claro que por vezes vou ter problemas de pele ou o meu cabelo não vai estar tão bem, mas esta é uma pessoa real. E acho que era isso que as pessoas gostavam de ver na Hannah. Ela era real, porque eu era real. Muitas dessas crianças, quando sonham ser uma estrela rock, anseiam pela fama, mas tu inventaste a Hannah Montana para ser ela a famosa e ninguém saber quem tu eras. Porquê que fizeste isso? Resolvi fazê-lo porque o meu pai era famoso e eu vi tudo o que ele passou. É o músico country Robbie Ray. Eu vi parte daquilo que ele teve de passar e resolvi criar a Hannah para conseguir fugir a isso e ter uma vida mais normal. Quando falas de parte daquilo que ele teve de passar, o que é que te referes realmente? Para começar, ele queria que gostassem dele como pessoa, por ser o Robbie Ray, e não por nenhuma outra razão, nem por causa da sua carreira. E era isso que eu também queria, ter amigos que gostassem de mim tal como sou. Conseguiste ter esses amigos? Consegui. E eles só descobriram que eras a Hannah quando todos soubemos? Não, eu contei-lhes assim que vi que podia confiar neles. Qual foi a reação? Olá, Lily. Acho que as coisas vão correr bem melhor, agora que já sabes o nosso segredinho. Sou a Hannah Montana. Bastante boa. A sério, então? Não criou tensão nas vossas amizades? Talvez em poucas ocasiões ou em muitas. Quanto tempo é que temos? Eu tenho o melhor lugar porque eu sou a melhor amiga dela. Diz antes a melhor amiga interesseira. Bem, é melhor do que ser um melhor amigo burro. Por favor, podem parar com isso de uma... Olhem só para vocês. Eu sabia que não conseguiam ficar afastadas. Pois é, mais próximas do que nunca. Muito obrigada. É uma imensa honra. De cada vez que ouço True Friend, faz-me sempre pensar acerca da amizade. A maior voz da América vai recomeçar com o próximo concorrente, Oliver Oaken. Estava aqui a pensar e realmente acho que ganhaste bastante ao ver como a Hannah era tratada. Ah, pois. A superestrela e Miley Stewart. Pois. Normalmente a tentar adaptar-se à escola o melhor possível, tal como todos os outros. Acabaste por conseguir ver os dois lados pois da moeda. Pois foi, tive imensos momentos bons e outros nem por isso. Mas tive imensa sorte em poder ser Hannah Montana e a Miley Stewart porque consegui ver a essência das pessoas. Oh, é, olhem pessoal, estão aqui duas falhadas da última página, no seu habitat natural. Oh, que triste, ainda a comer, como se tivessem algum motivo para viver. Oh. Estou. Olá, Amber, é Hannah Montana. Os produtores pediram para ligar-te e dizer que tu és um dos três sortudos que vai atuar comigo no Cantar com as Estrelas. Oh, Rico! Olá, atrasada! Como é que vai isso? Rico? Lamento, meninas, mas procuro alguém com um pouco mais de cha-cha-cha. $10,000! Aquilo é... Não pode ser. Macacos mordam! Olá, miúda! Vê se vestes uma coisa gira, mas nada de saltos. Não quero ter muito trabalho a subir. Sente-se, menina! É para já. Deixem-me dizer-vos uma coisa. A sociedade tem regras. Uma dessas regras é que se alguém falha a inscrição, só pode voltar a inscrever-se no segundo semestre. No segundo! Mas as regras são para totós. É uma honra tê-la na nossa classe de finalistas, menina Montana. Por favor, trate-me por Ana. Ana. Mas nós também podemos ver a tua verdadeira essência, não foi? Mantiveste os pés na terra. Sem dúvida. Quase sempre, apesar de tudo o que se passava na tua vida. Sim, e houve momentos em que realmente me apetecia, enfim... Qualquer um teria vontade de contar. Eu sou Hannah Montana, ou sou isto, ou sou aquilo, e tenho de ser tratada de forma especial. Há situações que se passam na vida que não podemos controlar e podemos pensar como seria se tivesse acesso a determinada pessoa. Como é óbvio, houve alturas em que pensei isso, mas não havia nada mais importante, nada, nem ninguém. Era mais importante do que os meus amigos, a normalidade e a minha família. E então o teu irmão mais velho, ele ajudou-te a lidar com esta vida dupla? Bem, como costuma dizer o meu pai, o que não nos mata torna-nos mais fortes. A verdade é que eu e o Jackson estamos... Total e completamente apaixonados! Eu amo a Hannah Montana! Eu amo a Hannah Montana! Eu amo a Hannah Montana! Mais uma vez, desculpa o problema que houve com a capota do meu carro, a sério. Olá, pessoal. Tens qualquer coisa no dente. É uma mosca! Vens ter comigo quando estás aflita, implorar por ajuda. Mas diz-me, filha, quando é que foi que tu me deste a mão? Quando é que me respeitaste e decidiste chamar-me Pedrinho? Tu fizeste-me esperar 20 minutos para poderes ir vestir essa roupa e fazeres uma imitação barata? Tu ouviste isto, Fluffy? Mais falta de respeito. Pronto. Eu preciso dos teus esquemas maquiavélicos. Oh, Pedrinho. Tu és mesmo, querida. Tu fizeste batota! Então tu fizeste batota! Fazes sempre a mesma coisa! O que é que fazes assim? Vê vai ser desistente da faculdade. Ai, vai ser desistente da faculdade. Vai ser desistente da faculdade. Para tu! Lutas como uma menina. Sou uma menina, é natural. Não te vou deixar contar o meu segredo. Está bem, pronto. Eu conto-lhe o meu segredo. A minha irmã é Ana Montana. E é mais pesada do que aparenta. Ela vai levantar pesos. Vai comer alface. Mas sabem que mais, na verdade, apesar das vezes ser uma grande melga, há problema em chamar-lhe melga. Eu tenho um irmão mais velho, por isso pode chamar-lhe melga. Então, sendo assim, a minha melga apoiava-me sempre. E o resto da tua família também estava a par do teu segredo? Eles são a minha família, eu conto-lhes tudo, mas nem sempre é boa ideia. Sabe, eu por acaso nunca achei que tivesse assim tanta piada. Bem, o Elvis achava que eu era muito espirituosa. Ah, eu sei muito bem no que o Elvis estava a pensar. E querida, olha que não tinha nada a ver com o teu espírito. Retira o que disseste. Obriga-me. E o que torna esta noite perfeita é que posso partilhar com duas mulheres que me inspiraram o seu caráter, força e, é claro... Eu volto já. Everybody makes mistakes. Everybody has those days. Achas que isto foi embaraçoso? Houve uma vez em que a minha avó... Miley, lembras-te de perguntar quanto tempo temos? Certo, vamos em frente. Ser a Hannah é óbvio que complicou a tua vida. Por isso devia ser um alívio quando voltavas a ser a Miley e tudo voltava à tua vida normal. Pois, a verdade é que a vida normal nem sempre era tão normal como eu esperava. Não há dúvida, tu és mesmo um miúdo maléfico. Daddy! Eu quero servir a justiça. E acho que sei em qual de vocês é que eu a hei de servir. Oh, bolas! Oliver, agarra! E algures no meio de tudo isso, arranjas tempo para namorar. Como é que isso funciona, tendo uma vida como a tua, dupla? Essa pergunta é fácil. Por que não funciona? É difícil quando somos apenas uma pessoa. Quando somos duas, é praticamente impossível. Admite, Jake, tu gostas de mim. Ah, tu é que gostas de mim. Admite lá. Não, admite tu. Admite tu. Admite tu. O Jake podia cair do céu de fato completo que eu não me ia importar nada, Miley? Estou a falar a sério. Ele podia aparecer e dar-me uma dúzia de rosas que não fazia diferença. Zero, ziclis, el, zippo. Desculpa ser só uma rosa, mas os chocolates estão a chegar. Jake, foste completamente honesto comigo e eu também tenho um segredo. E não sei como vais reagir. Oh, vá lá, não pode ser assim tão mal. Eu sou a Ana Montana. Contigo é diferente. Eu não consigo tirar-te da cabeça. O teu riso, o modo como tu te entregas a uma canção, como amas a vida. Diz não se quiseres que eu paro. Não, não, não. Vês? Eu não quero fazer isso porque... Bom, eu quero mesmo beijar-te. Tu nem imaginas a vontade que eu tenho de te beijar. Bolas, eu te quero mesmo beijar. Tu queres o quê? Jakey! Porquê que vocês são tão maravilhosos? Porquê que vocês não fazem o que é suposto e estragam tudo? Caramba, o que é que tu vês neste tipo, afinal de contas? És um verdadeiro herói do cinema, não é? Não quero não, não quero não! Agora é o Jesse que ela ama. É o Jake que ela ama. É o Jesse. É o Jake. Jesse. Jake. Jesse. Jake. Jesse. Jake. Jesse. Agora que já revelaste o segredo, espero que esta parte da tua vida seja mais simples. Espero bem que sim, mas é claro que quem aparecer vai ter de lidar com o meu pai. Pois aí está um homem de quem ainda não falámos. O teu pai. Ele é teu pai, é claro, mas também escreve a maior parte das tuas canções, é o teu agente. Vocês passam muito tempo juntos, mais tempo do que seria habitual na vossa idade. É verdade, mas felizmente o meu pai é a pessoa mais incrível do mundo. Claro, é sensacional ouvir-te dizer isso, Miley. Mas tu és uma adolescente, aposto que tiveram alguns problemas. Sim, tivemos, talvez um ou dois. Por dia. Pai, eu sei que tenho testes na segunda-feira, mas o novo filme do Ashton Kutcher vai estrear logo à noite. Quantos falas é que eu tenho de dizer antes de começar a implorar de joelhos? Mãe. Falá, falá, falá, falá, falá, falá, falá, falá, falá, deixa-me ir, pai. Não! Já posso? Não! Não podes ir, Miley. Tu sabes que tens de estudar. Ah, eu cheguei primeiro! Mas eu nasci primeiro! Será que queres dizer chocado? Não tem solução. Se vão agir como miúdos, eu vou tratar-vos como miúdos. Estão os dois de castigo. Eu nem quero ouvir. Vamos parar e cheirar o Rei das Rosas e vocês vão gostar. Limpem a cara, saiam imediatamente do autocarro e comecem a cheirar. Pai! Não, não, não. Nem a pensar, querida. Por que não? A Roxy já me levou a concertos. Aliás, a muitos. Mas não do outro lado do país. Lembra-te? A Roxy é uma puma. A questão não é essa. Então, qual é a questão? A questão é que ainda não estás pronta para fazer isto sozinha. Mas, pai! Não, Miley, nem mais uma palavra. Acabou-se. Ah, é? E que tal duas? Eu odeio-te! Miley! Oh, vá lá, pai! Será que não posso fazer uma coisa errada para poder aprender e crescer e tornar-me uma pessoa melhor? Nada. Mas, na verdade, ele esteve sempre do meu lado e fez-me avançar. E sem ele, não teria chegado onde cheguei. É o meu melhor amigo. You're with me. You've been here alone. You've been here all along. Diz-me uma coisa. O que achas que teria acontecido se isto não tivesse resultado? Se não tivesses sido um sucesso? O que imaginas que estarias a fazer? Imagino que eu estaria ligada à música de alguma forma. Eu adoro fazer música. Adoro tocar instrumentos. I want my mullet back. Adoro tudo aquilo que estou a fazer agora. Quer eu seja Hannah Montana ou Miley Stewart, seja quem for, adoro a música. Seja qual for o caminho para continuar envolvida na música, é esse que vou seguir. Então terias usado todos os meios para conseguir entrar no mundo da música? Sim, eu lembro-me perfeitamente quando era nova. Nas minhas aulas de música, queria sempre ser a primeira a subir ao palco. Adorava fazê-lo e adorava ser diferente, de alguma forma. E isso foi a base da Hannah Montana. E penso que é por isso que tantas pessoas no mundo, meninas e meninos, a adoram, porque ela é diferente. E foi isso que eu sempre sonhei ser. E agora acabou-se. Foi-se o segredo, foi-se a privacidade. Não tens a Hannah para te protegeres. Agora és só a Miley. Estás pronta para isso? Estou. Eu sei que é um risco, mas algo no meu coração dizia-me que estava na hora. Vais então dizer adeus à Hannah? Vais sentir saudades? Nunca irei dizer adeus à Hannah. Ela sempre... sempre foi parte de mim e sempre será. E eu pude viver o meu sonho por causa dela e... consegui ser uma estrela e continuar a ser criança. Então estás a dizer que tiveste o melhor dos dois mundos? Tinhas de meter essa. Oh, então! Esperei impacientemente para encaixá-la na entrevista. Já estamos quase a chegar ao final. Alguns fãs estão muito surpreendidos e outros bastante tristes. Que mensagem tens para eles? Apenas que acho que a Hannah tem os fãs mais incríveis do mundo e espero que eles me aceitem tal como sou, apenas a Miley Stewart, e me adorem também, porque tudo o que eu disse enquanto Hannah Montana sobre serem sensacionais e me terem dado esta incrível oportunidade veio do meu coração, do coração da Miley Stewart. Por isso eu quero que saibam que os adoro e que agradeço terem-me deixado viver o meu sonho. Sabes que mais? Aposto que todos te vão adorar. Assim espero. Muito obrigada, Robin. Obrigada. Foi um prazer conhecer-te, Miley. Saímos do ar! Correu bem, Miley. Eu já devo ter dado 1 milhão de entrevistas, mas nunca tinha estado tão nervosa. A sério? Foste fantástica. A sério? Sem dúvida. Dizias-me se tivesse sido má. Se calhar não. Então foi má? Não, não foi. Mas se tivesse sido... tu ias dizer-me? Se calhar não. Então, por outras palavras... Miley, eu estou acordada desde as 4. Ah, sim? Estás tão bem? Estou? A sério? Estás. Não me dizias se não estivesse, pois não? Se calhar não. Estava a perder.